Nosso tema de hoje é O Tempo Não Para. Parece letra de música, né? Até é, mas não é sobre isso que nós vamos falar. O tempo é uma dimensão que nós utilizamos dentro da nossa área de vivência, porque é uma marcação de tempo, né? Tempo é uma marcação de tempo, é uma redundância. Mas o que significa a gente falar de tempo e dizer que ele não para? Nós ouvimos frequentemente nos dias de hoje, cada vez mais, algumas pessoas dizerem que não tem tempo para fazer as coisas, estão sem tempo. Outras dizem, puxa, parece que o tempo não passa. Então tudo está dentro de uma situação que cada um está vivendo. Às vezes, quando nós estamos colocados em fazer alguma coisa que não gostamos, parece que o tempo demora mais para passar. Nós queremos nos livrar daquilo. Em outras vezes, quando nós estamos gostando, passa rápido, parece que fica só na lembrança. Qual é a missão do tempo? Do tempo. A missão do tempo é passar, é só transcorrer, é uma linha que vai de um ponto ao outro que nós estabelecemos. Mas qual é a nossa missão dentro desse tempo? A nossa missão é viver, é usufruirmos do tempo de uma forma inteligente, poderia dizer. O tempo é igual para todo mundo, para aqueles que dizem que não tem e para aqueles que está sobrando. É o mesmo período. A questão é que nós temos que utilizar esse tempo, esse período, para dar um significado à nossa vida. Quando a gente olha para trás, em tudo que a gente já fez, seja lá qual for o período, a gente vai lembrar dos atos, do que nós fizemos durante esse espaço. E muitas vezes, quando nós olhamos, a sensação que nos vem não é uma sensação muito boa, porque o que foi feito para marcar esse período foram coisas que tiveram um significado muito pequeno e que a gente só se dá conta lá na frente, às vezes. O que nós precisamos, talvez, é nos reconectar com nós mesmos, com o nosso interior, com a nossa essência, para perceber o que é essencial nesse período, nessa vida. O que é importante da gente fazer? Como eu disse, é muito individual essa questão do que nós fazemos. Para algumas pessoas, viver, que é o que diferencia essa passagem de um para o outro, é simplesmente uma oportunidade de aproveitar. A vida seria se dar bem, ter uma vida boa, como se diz. Outros acabam achando a vida como uma possibilidade de agregar, ou acumular, ou se apegar. Outros cultuam a vida através do eu. A vida tem significado quando eu faço coisas para eu mesmo. Não importa se isso vai repercutir de forma negativa para aqueles que estão do meu lado, o resto da humanidade. O importante é o eu. Muitas pessoas compreendem a vida de uma forma diferente dessas três situações. De uma forma mais expansiva, mais aberta, mais fraterna, seria a palavra, conseguem perceber o viver como uma troca de experiência, como fazer para fora, não para dentro, para fora, fazer para o outro. Isso acaba dando um significado diferente para a minha maneira de entender a vida. É uma grande opção, poderia dizer. Porque a vida nossa, ela vai adquirindo significado de acordo com a nossa interação com esse tempo. Se nós passarmos um dia jogados no sofá assistindo televisão, A não ser que a gente consiga assistir um programa bom, mas de forma geral, é um desperdício de tempo. É como se aquele dia não tivesse existido na minha linha de tempo. Eu joguei fora. Não agreguei nada positivo, nada subjetivo. Mas, o que, que eu posso fazer para dar um sentido para essa minha vida? Lá quando Jesus disse, bem-aventurados os humildes, por que será que ele quis falar do humilde? Porque a humildade é uma qualidade essencial para esse espaço que nós chamamos de vida. A humildade, ela predispõe algumas coisas. Mas no momento em que tu te dispõe a ser o humilde, o que é humilde, né? Ser humilde é uma pessoa mais tranquila dentro de si mesma, mais calma, que tenta entender a proposta e aquilo que a vida te apresenta e levar de uma forma submissa a Deus. Quando nós entramos nessa linha, nós abrimos um caminho para seguir. E dentro desse caminho que tu abre, tu vai encontrar as possibilidades que aquele caminho te oferece. Uma dessas possibilidades é a possibilidade da felicidade que nós buscamos a todo momento. Qual é o contrário de humildade? É o orgulho. O orgulho é um sentimento que mais nos prejudica. Porque dentro do orgulho existem várias facetas, várias formas dele se apresentar e todas elas convergem novamente para o eu. O orgulho faz com que eu me encaminhe também por uma direção e dentro dessa direção também vão haver possibilidades. Só que dentro dessas possibilidades, são possibilidades que vão me afastar dos outros pela prática orgulhosa de gerar a minha vida. E dentro do afastamento, a solidão, estar sozinho, não é esse sozinho de hoje, né? É o sozinho mesmo. Espiritualmente falando, cada caminho desses, nós encontramos a espiritualidade de acordo com essas direções. Então, por isso que muitas vezes nós chegamos a algumas conclusões de que as coisas estão acontecendo de uma forma diferente daquilo que eu gostaria. A vida está me apresentando algumas situações que eu não estou gostando. Mas qual o caminho que eu escolhi para chegar nos pontos que eu desejo? Será que não tenho que fazer uma correção de rumo? Verificar o que eu estou semeando? É para a gente pensar. Através do uso correto do tempo, nós podemos semear coisas que serão extremamente positivas para o amanhã. Ou semear coisas que serão necessárias para um resgate, para um aprendizado diferente também amanhã. Através dessa utilização, dessa responsabilização que eu tenho, eu vou trazer coisas para mim. Aqui no livro Entre a Terra e o Céu, que é uma psicografia do Espírito André Luiz, já citamos várias vezes, na apresentação do livro, a primeira parte do livro é feita uma apresentação por Emmanuel, que era o mentor de Chico Xavier. E bem no fim, ele nos coloca sobre o livro, obviamente, mas na visão dele. Ele diz que nós precisamos contemplar dentro de nós, no chão das nossas experiências, daquilo que nós estamos vivendo e das possibilidades que estão surgindo, para que através dessa contemplação não nos falhe o equilíbrio na nossa vida, no rumo ao nosso crescimento, à nossa evolução. Temos que começar a perceber o que ele diz naquilo que estamos fazendo e recebendo para que tenhamos a percepção do que virá à frente. E ele diz mais, a lei, essa lei que todos nós estamos submetidos, a lei é viva e a justiça não falha. Esquece o mal para sempre e semeia o bem a cada dia. Ajuda os que te cercam. E os que te cercam são os encarnados e os desencarnados. Ajuda os que te cercam auxiliando a ti mesmo. O tempo não para. E se agora encontras o teu ontem, o teu passado, não esquece que o teu hoje será luz ou treva no teu amanhã. A velha metáfora de semear e colher. Então, tudo que está acontecendo hoje é fruto de ontem. Mas tudo que vai acontecer amanhã é fruto do hoje. Então, essa grande oportunidade que nós temos hoje de viver, de usar o tempo que nós temos para, como ele diz, esquece o mal e foca no bem. Porque isso é o que vai fazer a diferença. Cada pequeno ato que nós temos representa muito. Não só na questão exterior, mas na questão da mudança dentro de nós. Cada pequena situação que nós agimos diferente daquilo que nós vinhamos fazendo há muito tempo, cada pequena situação é uma mudança. E as mudanças, elas são permanentes. Hoje um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, e quem sabe daqui a algum tempo a gente consiga já perceber de uma forma natural essa manifestação do bem. Então, para a gente poder pensar no que o tempo nos oferece, seja um dia de sol, seja um dia de chuva, nas possibilidades que nós temos para nós mesmos, de nos qualificarmos como seres humanos, seres espirituais que somos.